Autorizado o táxi, Champagne Grécia, hotel GNC. 4234, decolagem autorizada, 150 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no meio. Decolagem azul, 4234. Autorizado, ingresso, reporte em leve pronto, hotel Juliet Serra. Tierra, Charlie Eco, bom dia, prossiga. Aqui Juliette Romeu, reposta de vão do setor. Oi, 08, bom dia. Solo Salvador, alto em aquilo, solicita ingresso, parte principal, até a posição 09. Até a 9, autorizado, alto em aquilo. Alto em aquilo, ingresso no pátio. Hotel Juliette Sierra, livre decolagem 17, o vento 150 graus, 10 nós. Desça para a altitude de tráfego, informa ajuste no 016. Salvador, bom dia, azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via Puca para o 350. Via Puca para o 350, azul 4234. Hotel Juliette Serra, decola 150, controle 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado. Ingresso, Serra, Charlie Eco, chamaré de pronto. Controle, o Papa Romeo, hotel Juliette Serra. Romeu, hotel Juliette Serra, mantém-se em condições visuais, o Romeu Pés está presente na proa de Manati. Terra Charlie Eco, livre decolagem no 7, vento 150 graus, 8 nós. Abandonou o lado do tanque, vai pro lado do Garcia, um pouco mais próximo do posto, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Para a decolagem, vai número 1. TH Charlie Eco, decola o 53, 1208, boa viagem. No 208, certo, Charlie Eco. Ok, a saída é a Coral, autorizar o acionamento, chame cópia. Papá, Sierra Charlie Eco. Papá, Sierra Charlie Eco, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 410. Via Momo para 420, Sierra Charlie Eco. Azul 4234, chame Recife 12545, alterna 12685. É, confirma a frequência do 4234? 4234, chame Recife 12545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado, bom dia. Salvador, Alfa Yankee finalizando o reboque na posição 09. Estrada, bom dia. Bom dia. Cliente, Mike e Juliette Romeu, reporte livrando a região. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, 57 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de informação e alerta, chame Léus na frequência 120, decimal 1. Avião 06, autorizado a decolagem, comprou a sul, vento 150 graus, 09 nós, reporta fora do solo. Tá fora do solo, Guardião 06. Guardião 06. Decolada 56, para outro farol de Capuã, chame o controle 120 décimo 8, 1208. Controle, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, mantém-se em condições visuais, 500 pés, linha do litoral, reporte fora da base. Intercept Pouso em Andina, reportará plano visual com o dia. Reporte visual com campo Guardião 06. É. Sobre 733, ponto seguro autorizado nível 1-00, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, subida coral. Aciona 0263, transponda, controle 208. Seguro a transponda, comporta plano de voo, decolando 0 direita, coral, aciona 0263, 1-68, controle 208. Correto, tudo bem, por favor? 7 a bordo, já acionado. Decola a partir do hotel ou taxi até a cabeceira? Ok, chame na interseção do hotel, então, Força Aérea 2733. A Papapá, Serra Charlie Eco, chame Recife em 12545, alterna 12685. 12545, 12685, Serra Charlie Eco. Controle passaria 223. Prossiga passaria 2223. Solicita, por gentileza, o nível 160 final. Passaria 2223, sube e mantenha nível 160. 160, muito obrigado. Paredo 2223, chame Recife 1288, alterna 1353. 288, 353, muito obrigado, senhorita. 2223, tenha uma excelente semana. Obrigada. Guardião 06. Guardião 06, tem a frequência livre, bom pouso. Obrigado, tá bom. Voo 2199, acione identificação, chegada Mari, voe na proa de TAP, desça para o 050, ajuste no 096. Voo TAP, desça no 050, mais. Salvador, bom dia, 3304. 3304, bom dia, Iniciando identificação, voando Adolfo para interceptar a chegada Bonfim, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 060. 060, como 060, chegada Bonfim, 3304. Oi, 733, chame a torre 1895. 1895, com 0736. Para 2733, bom dia, autorizado táxi via pista, reporta alinhado e pronto. Ajuste no 0196. Informa que vai cruzar e vai direcionar na cabeça do zero, vai colocar na cabeça. Firmo, não há tráfego a reportar na final. Autorizado táxi via pista, reporta alinhado e pronto. 2733. I can line 229, confident flying master position to intercept arrival, descent flight level 070, QNH 1016. Mike Juliette Romeu, reporte visual com campo. 733, vento 150 graus, 09 nós, autorizando a decolagem 101. Permanece no 01. Conselho 2733, decolada 09, controle 120, décimo 8, bom voo. 208, controle 2733, bom dia, até a volta. Era 2733, contato radar na decolagem via Coral, se botar o nível 100. Mesmo para 100, 2733. Então 3304, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. 4 mil, comente 16, 3304. American Line 229, descent to flight level 050. 050, American. Ô, 2796, pronto, cópia. Preciso, só. João Pessoa, autorizado 170, via Golf 677. Decola da 190, curva esquerda, perfil da Conde. Aciona 5565 no transponder, o controle 120, décimo 80. Antigo, autorizado João Pessoa, via 170, decola cabeceira 90, curva esquerda após na saída Conde. Após a decolagem, vai chamar controle 120, décimo 8, e aciona 5565 no transponder, intercepta Golf 677, ó. É isso. 796, correto, chama pronto, deixa eu ver aqui também, faz 3. Chama lá, chama mais 2 minutos. Confere 2733, da presente, voo e Coral. A Coral 2733. final, Sierra India, Eco India, Mike Juliette Romeu agradece toda a colaboração, bom dia. A Papa para Mike Juliette Romeu, em frequência livre, bom povo. Papa para Mike Juliette Romeu. Então, 3304, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado, e LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado no X-Ray da 10. Estabilizou no 2099. O 2199 completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 1895, bora. Controle Salvador, bom dia, 863, 102, informação hotel. CNR 6312, bom dia, acione identificação, minha chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 06. Via Mari para o 060, do estado 10 do Belo, chame a 3. São Salvador, Azul 2796, Pátio 3, Lima 4, puxa acionamento. Autorizado, chame o time. Já chamar a time, Azul 2796. At the line, 229, and send to 3,000 feet, KNH1016. 3,000, 1016, American. Approach American 229, wet on the nose about 5 miles to the deviation right of course. Confirm heading of deviation. We're going to come 150 for probably 4 or 5 miles. Clear deviation, American Airline 229 heading 150. Copy. Solas 18, direita 1211. Direita 211. Aerotáxi, o azul 2796, tá com POB de 50, 5:40 de autonomia, antena Maceió. Ok, direct to Duna, down to 2000 for American 59. 43, parte 1 no Índia, no ponto de espera 295, azul 2796. Salvador, bom 2199, então. 2199, bom dia. Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. 2199. Salvador, bom dia. Tá 3304, NLS, baixo travado. 3304, bom dia, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, 3304. Rodolfo 0095, está ciente da informação. Hotel, quando possível, autorização para a Confins. Para a Confins, prepare a arbor, constante de recorde. Qual subida? É. Arbor. Próxima Juliette, 2199. 2199, Juliette, porção 62. Juliette, com 62, 2199. Os arbores ali mantém azul 2796. American 229, complete ILS final approach, contact tower in 118.95. 1895 for American 229. Paulo Salvador, está 3304, quebrou, bom dia. Livre decolagem 2796. Inside of Duna, 410. American 229, good morning, continue approach, stand by clearance to land, Altimeter 71016. 1016, America 229. Autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, vai chamar estabilizado, ou chamei a 312. Bom dia, Papa Romeu, até Juliette Sierra, mantenha-se em condições visuais, o número 1500 pés, na proa do farol da barra, reporte para descida. Oito, 208, obrigado, uma boa semana a todos. Hammer Klein 229, check your landing gear, clear it to land runway 10, 150 degrees, 09 north. American 229, we are clear to land and gear is down. American 229, inform traffic, your right side helicopter 500 feet, it doesn't interfere. American 229, looking. Torre, o Guardião 06. Guardião 06, bom dia, confirma intenções. Intenção pouso no Graeta, ciente do American Airlines Nacional. Antiguardião 06, mantém a linha do litoral. Após autorizado o cruzamento à retaguarda do Boeing, reporta final para o Graeta, Guardião 06. Eu ativo mantendo o litoral, guardando autorização para o cruzamento à retaguarda direto Graeta. Guardião 06, tá visual com a American Airlines, autorizado da presente a retaguarda sem interferência. Guardião 06, da presente autorizado a retaguarda do Boeing, reporta final para o Graham. É. Yeah. Alugou 1095. Pronto, cópia? Consigo. Autorizado para confins, nível de voo 360, eu pedulo 21, decola da 10, curva direita no perfil da Arbor. Arbor após elefa. 5577 transponder e o controle 120 decimal 80. 360, pedulo 21 confins, eu saio da Arbor, transição elefa, 5577 código, 208 controle igual a 095, totalmente pronto para o push na posição 5. 5 autorizados, Champ Taxi. 10 Juliette de Serra, desça para 500 pés, ajuste no 016. Hammerkline 229 on the ground at 27, right 12, decimal 1. 21-1, American 229. On ground, American 229, clear 190. America 229, clear attack via Alpha, report before Juliet. We'll call before Juliet. 2, completo sinal do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, ou chame a 312. Mike Bravier, que prossiga. Tendo a informação em curso para autorização. Vitória da Conquista 180, pronto cópia. Prossiga. Decola da 17? Firmo. Autorizado para Conquista, nível 180, decolando da 17, curva. curva à direita no perfil da árvore elétrica, ele é para o piloto, logo conquista. 5570, transponder, o controle em 120, 180. Para conquista, 0-7 direita, para decolagem agora é testa, é na saída preferencial agora, conquista, 5570, transponder, 120.80, controle, vai estar, Mike Bavanck. Mike Bavanck, poderia confirmar, está no Graia, quantas pessoas a bordo? Graia com 4 a bordo. 4 a bordo no Graia, acionamento, táxi, decolagem, 1895, 1015, 1016, boa viagem. Tem a geração de Deus. 06-6312. Elevador, está batendo Mike Bravinho, está no chamamento. Começando a chamar táxi, Mike Bravinho, aqui. 4-0. 4-2-9-9, prepara a Dael, um minuto para a cópia. Dael aguardando, 4-2-9-9. Da Juliette Serra, cliente, chame a torre em 198, decimal 95. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia, autorizado o cruzamento da final da 10, reporta para girar a base direita 17. Autorizado o cruzamento final da 10, reporta para girar a base direita 17. Xenema 3, 1, 2, solo aos 3, 1, direita, 1, 2, 1, decimal 1. Viva direita, 1, 2, 1, 1, 6, 3, 1, 2. Chama na Oscar, ajuste 1, 0, 1, 6. Cliente 1, 0, 1, 6, apertar a porta, espero na Oscar, vai que pra mim. Identifica o nosso POB de 170. 170, sente. Salve, Salvador, bom dia. Oxa 6312, vibrando. Alfa, reporta Lisa Juliette, 6312. Alfa, Lisa Juliette, 6312. America 229 after the Boeing bio left. Clear Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, American 229. Salvador, Gono 095, ponto espera no 0. 095, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 160 graus, 109. Aí decola no 0, 095. Torre, o Hotel Juliette Serra, girando base da 17, baixado travado. Hotel Juliette Serra, avistado, autorizado pouso, pairado, cabeceira 17, vento 160 graus, 109. Autorizado, ponto pairado, 97, Juliette, 6312. Ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03, Douxa 6312. Mike, Bravo Yankee, mantenha o ponto de espera. Silvio, pátio, pista e o PLB? Bona 095, decolado 235, controle 120, decima 8, bom voo. 208, bom dia. Juliette Serra, Solos 35, táxi à frente, ultrapassando a Oscar, dando passagem ao Xingu, após, efetuo o backtrack e ingressando na Oscar. Extra perfil da DAEL, transição coral. 5001 no transponder, 1208, controle. 33, 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Mantenha nível 100, chame controle IDEUS na frequência 120, decimal 1. Mike, Bravo Yankee, atento ao circoche, autorizado o ingresso, repórter alinhado e pronto, cabeceiro na 7. Oscar Vitor, livre acionar, chama táxi. GT4 do 4299. Afirmo, pronto? Afirmo. Campinas autorizado 340, via Pesulu 10 até Pubave, após a Pesulu 16 conforme. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 5004, transponder, 1208, controle. Autorizado Campinas 340. Via Pesulu no zero, Bubá, via Pesulu no meia, segue via rota plano do voo, decola pistão no zero, com a primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, transponder ao 5004, controle opera em 120, decimal 8, azul 4299. 4299, correto. Quando pronto no 9, chame, pronto, chame parar, pushback, pelo menos. Já está pronto, 4299, pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi. E pushback, acionamento, chama táxi, 4299, azul. Mike Bravo Yankee, decolado aos 38, controle 120, decimal 8, morro. 208, Bravo, 908. Salvador, Salvador, bom dia, Papatata Mike Bravo Yankee, decolado da 97, perfil da saída Arbor. Papatango, Mike Bravo Yankee, contato radar na decolagem, via Arbor, suba para o nível de voo 180. Ciente, Mike Bravo Yankee. 1095, vou na Proide Elefa. Elefa. TAC 4299 da Azul, tem 94 a bordo, 5 horas de autonomia alterna Ribeirão Preto. 4299, Libitax, parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895, ajuste no 096, uma boa viagem. No 096, Libitax, via parte 1 Índia lá no ponto de espera, chama 2295, boa. Eu acho que eu vi o autorizado táxi, chama na papá, ajuste no 016. Torre Salvador, bom dia. 4299 Azul, ponto de espera da 10, pronto. 4299, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1 a 40 graus, 10 nós. Ali decola pista 10, 4299 azul. Desça para o nível 050, ajuste 1096. T2796, 5 milhas da posição Conde, serviço radar encerrado, sub mantém nível 170, chama o controle Aracaju na sequência 1203. Aracaju 1203, obrigado, uma boa semana. Alô 2590, acione identificação. Alô 2590, 8 milhas para a posição Coral. Chegada Mari, até Coral, voe Mari para interceptar e reporte para descida.